Nas noites de serenata, a minha voz se desata, fugindo pela amplidão. São tristes sons doloridos que procuram teus ouvidos, que buscam teu coração. E se dentro da neblina de repente se ilumina uma janela qualquer, meu olhar não se desvia de uma janela sombria, onde a minha fantasia por um vulto de mulher. Que te procura facilmente, te conduz. Eu canto e sinto orvalhados pela neblina molhados, teus olhos iluminados, tua janela. Say.